Tudo bem? Então vamos dar esse presente para esse grande compositor e cantor, que é o nosso irmão Gilmar Batista, com essa canção maravilhosa. Me lembro o dia que eu cheguei, naquela festa e te encontrei. Você me olhou e eu pisquei, nascia um amor sem fim. Aquele momento te fez perder a sua timidez. A brisa da manhã brindou o início de um grande amor. Bastou a gente se tocar, pros nossos corpos se acenderem. E no gozo da paixão, mil vezes eu beijei você. A sua voz já murmurar, meu bem, me mate de prazer. Foi tão maravilhoso ver seu corpo se desfalecer. Vai! Delírio de amor, você provocou em mim. Seu gosto ficou, o seu cheiro está aqui. Não posso negar que eu continuo assim, querendo te amar, maluco por ti. Delírio de amor, delírio de amor, você provocou em mim. Seu gosto ficou, o seu cheiro está aqui. Não posso negar que eu continuo assim, querendo te amar, maluco por ti. Mas me lembro, me lembro o dia que eu cheguei, naquela festa eu te encontrei. Você me olhou, eu pisquei, nascia um amor sem fim. Aquele momento te fez perder a sua timidez. A brisa da manhã brindou o início de um grande amor. Bastou a gente se tocar pros nossos corpos se acenderem. E no gozo da paixão, mil vezes eu beijei você. A sua voz a murmurar, meu bem, me matou de prazer. Foi tão maravilhoso ver seu corpo desfalecer. Ah! Delírio de amor, você provocou em mim. Seu gosto ficou, o seu cheiro está aqui. Não posso negar que eu continuo assim, querendo te amar, maluco por ti. Fala, Alexandre V! Delírio de amor, você provocou em provocou mim. Seu gosto ficou, o seu cheiro está aqui. Não posso negar que eu continuo assim, querendo te amar. Vou deixar, hein? Maluco por ti. Vai, galera, palma na mão! Posso negar que eu continuo assim, querendo te amar, querendo te amar. Muita calma nessa hora. Delírio de amor, você provocou em mim. Seu gosto ficou, o seu cheiro.